gente está apaixonado, a gente nem pensa. Não tá nem aí para o que possa acontecer, não mede consequência. Mas de repente algo errado acontece, vem a desilusão. Tudo se acaba, cai por terra e quem sofre é o coração. Essa história aconteceu comigo, agora recente. Por poucas vezes me encontrei com uma pessoa, amei loucamente. Mas a pessoa simplesmente respondeu-me: não me leve a mal. Me dê um tempo, estou confusa e com problemas. Me tirou legal. Coração, não acelere ou desespere, pare de sofrer. Não sofras não, talvez um dia encontre alguém que goste de você. Coração, não acelere ou desespere, pare de sofrer. Não sofras não, talvez um dia encontre alguém que goste de você. Essa história aconteceu comigo, agora recente. Por poucas vezes me encontrei com uma pessoa, amei loucamente. Mas a pessoa simplesmente respondeu-me: não me leve a mal. Me dê um tempo, estou confusa e com problemas. Me tirou legal. Coração, não acelere ou desespere, pare de sofrer. Não sofras não, talvez um dia encontre alguém que goste de você. Não acelere ou desespere, pare de sofrer. Não sofras não, talvez um dia encontre alguém que goste de você.